sucesso! Eu lembro aquele dia que você me chamou de lado, me falou mesmo assim que entre nós estava tudo acabado. No mesmo instante eu parti e comecei a pensar e vi que você tinha outro em meu lugar. E vi que você tinha outro em meu lugar. Aí foi que eu decidi ficar sozinho, de não querer mais ninguém no meu caminho. Porque a vida continua e eu não posso parar. E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar. E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar. Eu lembro aquele dia você me chamou de lado, me falou mesmo assim que entre nós estava tudo acabado. No mesmo instante eu parti e comecei a pensar e vi que você tinha outro em meu lugar. E vi que você tinha outro em meu lugar. Aí foi que eu decidi ficar sozinho, de não querer mais ninguém no meu caminho. Porque a vida continua e eu não posso parar. E agora